torre, a transmissão muito baixa. Web 508 no portão 2 para pushback e extra. Autorizado o pushback e acionamento no 02 para início do táxi, vai chamar na frequência do solo 121 decimal 9, web 5808. Autorizado pushback e acionamento para táxi na sala 221. 121 decimal 9. 1219. November Alpha, tá muito baixinha a transmissão. Por favor, faça o cheque e me chame novamente. Melhorou um pouquinho, mas ainda tá muito baixa pra cobre a TGL em Veracruz. Autorizado Salvador, Salvador, no meu pé, sai no corredor Axé, curva direita, pista 17, 01. 17 é o código transponder, 1935 é o controle. Índia November Alpha, confirmando o transponder 0117. Índia November Alpha, cotejamento correto, acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 18.6. Pode mais decolar, é isso? Ah, tá ok então. Tá cancelado. Fala, Salvador, né? 508-1030 a bordo. Motor 22 horas, Helena Pompino, confinando para o táxi. Está fazendo para o táxi. Ok, nosso táxi está autorizado via Pátio, Lima. E vai reportar para ingresso na cabeceira 35. 5808, quando o senhor estiver próximo ao ponto de espera e pronto para alinhar e decolar da cabeceira 35, vai chamar a torre em 186. 286, próxima quinzena, para decolar em 5808. Do Salvador, bom dia, azul 4069. Diga. Campinas 3804. Está autorizado Campinas, em vez de voo 380, via Pêsulo 6, BHZ, Trive e após conforme a volta do plano de voo. A subida da El, Leda Bridge, decolando a cabeceira no 7 com a primeira curva à direita após a decolagem. 5454 é o código, 1935 é o controle. Professor, coordenar o nível 360 para o 4069, devido à performance. Agora já coordeno para o senhor, um minutinho. Obrigado. Então, no mais, é via Rota Plante Boa, Torre do Bruno 6, BHZ, Trive, Caina da El, Leda, decolada 17, com curva pela direita, Bridge, 5454, Transponder, 1935, controle, aguardando 360. Correto, aguardando apenas o nível. Delta, sem identificação, até nível no 20, reporte no bloqueio de Salvador. Salvador Web 582, na próxima posição da pronto. Webjet 5808, bom dia, está autorizado a alinhar e decolar, pista 35, vento calmo. Autorizado a alinhar, decolar, pista 35, vento calmo. Na minha escuta. 69. Afirmativo, nível autorizado 360. 360, muito obrigado. Jet 5808 decola os 22, controle agora em 119.35, bom voo. 935508. Controle Salvador, muito bom dia, Web 508, tem quando te escutar. 508, sobe para o 360, contato radar vigilância. Sobe para o 360, contato radar vigilância, 508. 5808, chame centro, Recife, em 1260. Recife, 1260, 5808, bom dia. Para o posicionamento azul 4069 na posição 1. Autorizado, senhor Prenis Taxi. Autorizado, senhor Prenis Taxi. via Pátio, Índia, corrigindo, via Pátio, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai chamar a torre de 286. Lima, Mike, Quebec, chama Quebec, Entendi. Então o senhor vai fazer... confirme, por favor, que qual é a intenção? O Salvador, Salvador, é isso, né? 30 segundos, eu já pago a cópia. Cópia, Alfabeto Juliette.